ti, caro irmão, que quem foi causa de tudo isto, de seu poder se valha para de vos tirar parte da pena que a ele própria cabrunha. Paulina, com franqueza, meu senhor, se eu tivesse imaginado que vos abalariais tanto à vista de minha pobre estátua, pois a pedra me pertencia, não vou-la mostrara. Leontes, não corras a cortina. Paulina, é conveniente não haverdes mais tempo. Em vosso enlevo poderíeis pensar que ela se move. Leontes, deixa. Deixa. Quisera estar sem vida, se morto eu já não parecesse há muito. Quem foi o autor da estátua? Vede, príncipe, não tendes a impressão de que respira? De que estas veias contêm mesmo sangue? Políxenes, é uma obra-prima. Nesses lábios pulsa mais quente a própria vida. Leontes, a fixidez do olhar tem movimento. Só parece que a arte zomba de nós. Paulina, não. Volta para lá. Tão abalado meu senhor se encontra que há de acabar pensando que ela vive. Leontes, cara Paulina, deixa-me durante 20 anos na ilusão de que é assim mesmo. Toda a razão do mundo vale menos do que a aventura de uma tal insania. Paulina, causa-me pena, meu senhor, o ter-vos abalado a esse ponto. Poderia-vos causar aflição mais acendrada. Leontes, faze-o, Paulina. Essa aflição me sabe mais docemente que qualquer cordial. Mas sempre quer me parecer que dela vera lento se evola. Mas quando houve quem na pedra gravasse o próprio anélito? Podem zombar de mim, mas vou beijá-la. Paulina, perdão, meu soberano, mas a tinta dos lábios ainda não secou de todo. Com vosso beijo iríeis retirá-la, sobre sujar-vos de óleo da pintura. Puxo a cortina. Leontes, não, nestes 20 anos. Perdita, tanto tempo eu também ficar olhando a Paulina, agora decidi vós. Ou da sala vos retirai já, ou preparai-vos para maior assombro. Se puderdes olhar a estátua ainda, farei que ela se mova, desce pela mão vos tome. Mas então eis de querer, o que protesto, que algum poder perverso me auxilia. Leontes, verei contente tudo o que mandares que ela faça, e ouvirei também de grado quanto ela me disser, pois é tão fácil fazer que fale, como que se mexa. Paulina, é preciso ter fé. Silêncio agora. Ninguém se mexa, salvo se há quem pense que o que eu vou praticar é condenável. Esse que se retire. Leontes, continua. Ninguém sairá daqui. Paulina, desperte a música. Música. Cessai de ser de pedra. É tempo. Vinde. Tocai em todos que vos olham, cheios de admiração. Descei. Deixarei cheio vosso sepulcro. Sim, aproximai vós. Legai à morte esse torpor, que a vida já vos libertou dela. Vede-a. Move-se. Hermione desce do pedestal. Não vos mostreis estupefactos. Todos seus atos são sagrados, como foram lícitos meus conjuros. Recebei-a. Do contrário, faríeis que morresse, o que fora matá-la duas vezes. A mão lhe dai. Já a corte lhe fizestes, quando erais moço. Mas agora, idoso, ela é que vos corteja. Leontes. Abraçando Hermione. Ó! Está quente. Se magia for tudo, seja uma arte tão lícita como o ato de comer. Políxenes, ela o beijou. Camilo, prendeu-se-lhe ao pescoço. Se está viva, que fale. Políxenes, e nos declare onde viveu até hoje e como a morte conseguiu escapar. Paulina, se vos tivessem dito que ela vivia, certamente riríeis como de uma história antiga, mas que vive é evidente, embora ainda não nos tenha falado. Um momentinho, por obséquio. Formosa senhorita, é tempo de intervirdes. Ajoelhai vós. Boa senhora, ouvi, nossa Perdita foi encontrada. Paulina apresenta Perdita, que se ajoelha diante de Hermione. Hermione, ó deuses, contemplai nós, e de vossas crateras consagradas derramai graças sobre minha filha. Diz-me, cara, como te salvaste? Onde viveste até hoje? De que modo pudeste achar a casa de teu pai? Pois devo te dizer que, tendo ouvido de Paulina que o oráculo nos dera a esperança de seres encontrada, deixei-me ficar viva, porque visse como isso acabaria. Paulina, para tanto, tempo haverá de sobra. Do contrário, perturbareis com vossa narrativa grande dita de hoje. Ora reuni vós, vos todos que lucrastes neste dia, e aos demais transmiti vossa aventura, enquanto eu, pobre rola envelhecida, subirei para algum mirrado galho, para chorar o esposo que nunca há de retornar para mim, aí deixando-me ficar até morrer. Leontes, ó! Não, Paulina. De minha mão receberás marido, como eu dute a esposa. Isso é um contrato que entre juras firmamos. Devolveste-me a minha. Como achaste, eis o problema, pois eu a vi, ao parecer, defunta, e em vão rezei em sua sepultura. Não terei precisão de ir muito longe, pois em parte conheço os sentimentos dessa pessoa, para achar um digno marido para ti. Camilo, adianta-te, e pela mão a toma, pois seu mérito e sua honestidade são notórios e por dois reis agora confirmados. Saiamos da capela. Como? Os olhos dirige ao meu irmão. Perdão vos peço, por haver posto meu molesto ciúme entre vossos olhares inocentes. Eis vosso genro, filho de um monarca, que por disposição do céu se torna de vossa filha noivo. Generosa Paulina, leva-nos daqui, para onde possamos com vagar interrogar-nos e responder sobre o papel que todos representam no intervalo grande que se escoou desde a época remota em que nos separamos. Vai na frente. Saem. Fim.